Uiba, pra quem é de somar, função RHK. Pra bater as contas, Hugo Black. É o rap. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é festa. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5. No cálculo da soma que terá o resultado é o que põe ordem no barraco pra mostrar que não é bagunçado. Na automática, fazendo a matemática, agregando as máquinas, planejando as táticas. Pela melhora, antes, depois e agora, quem boicota nós tesoura, os que correm se o rojão estoura. Tá decretada, atitude isolada, presepada, dá uma apaziguada pros arrogantes, que são deselegantes. A cobrança é constante, o papo é traçante. Salve, pilotos Paranauê, é um dois pra resolver, resume os bereguedé. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é festa. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5. Uiba! É surreal, favela é o principal, é quem tem o aval da torre afinal. Passa a borracha, apaga, tu diz que arrasta e trampa na desbaratinada. Os perreco, breca, os mugijo, tudo vai pro lixo. Zera de inguiço, pra engrenar, fez acompanhar, sem se emocionar e nem se arrastar. É pelo certo nas R, rígido prefere, prossegue e não abraça blefe. Luta pra nos defender, cobra sem dever, calculando, tira a prova você. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é festa. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5 é nóis. 7,5 mais 7,5 e 16,5 mais 16,5. Uiba! Rap Nacional, mostrando os resultados, entendeu? Das mazelas do sistema. O clima é igual ao rap, rap é minha alma. O clima é igual ao rap, rap é minha alma. O rap é minha alma. O clima é igual ao rap, rap é minha alma. Rap é minha alma, o crime é igual o rap. Rap é minha alma. Deite-se no chão, abaixe suas armas. Por quê? Por quê? Por quê?